É decolado aos 4-2, 119-8, tem um morro. 19-8, boa noite. Salvador, boa noite, 6224. 6224, contato radar, turbo nível 90, perfil Cuca. 90, perfil Cuca, 6224. Bora, 2 horas e 20, ao Delta Confins. Tá, 1-04, 2h20, Confins, é isso? Oi, tio. Ok, táxi à direita, chame alinhado e pronto na cabeceirão no zero. Ah, táxi à direita, vai botar alinhado e pronto no zero. 7-9-0, tá aqui. Foi direto ITAP. ITAP 9071, autorizado a decolagem, vento 140 graus, 06 nós. Decolagem. Gol 9071, decolado aos 47, chame o controle 119, decimal 8, bom dia, bom voo. 198, bom dia, bom trabalho, 9071. Controle, bom dia, boa noite, gol 9071. 9071, bom dia, contato radar, trupo nível 360, perfil da El. Da El 360, 9071. Controle de Salvador, muito bom. Boa noite, o 5837 na FM. 5837, boa noite, sua identificação, autorizado chegada a bom, direção para 4000 pés, onde estou o time, se não der uma 5, me chama a senhora. Quem identificou, desce 4000 pés, nós deramos 5, saída bom, P. 5436, desça para 2000 pés, para no curso do localizador. 2000 no curso do localizador, 5436. Salve Salvador, aqui é o canal Mike Henry Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga. Uma boa noite a todos aí, Mike. Entre só solicito autorização para rebocar a aeronave da posição 7 aqui do pátio principal para a posição remota 13 do mesmo pátio. Aqui o rádio está um pouco ruim, reboque do portão 7 até a remota 1-3, é isso? Positivo, até a remota 1-3. Ok, autorizado o início do reboque, agilizando, chame no término, mantenha uma escuta permanente, o TAM Mike X-Ray Fox. Positivo, tá, Mike X-Ray Fox, mantendo a escuta permanente e iniciando aqui. Recife 2085, 2545, obrigado, boa noite. Equador 3543, capturou o LOC, visual com a frente. Sete, continuação, chame 2895, bom pouso. 7895, 3543. Objeto 5837, desça para 2000 pés. Ajustou o time 1095, forme no localizador. 2000, o 1095 vai ficar mais estabilizado com o F5837. Objeto 5716, sem identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível 060, ajustou o altímetro 10015, vigilância. 071 da Google, nível 160, chame centro Recife, frequência 1251, Altena 3325, boa viagem. Centro 360, centro 251, 3325, já 9071, obrigado, bom trabalho. Aqui é o Oceano Mike, responde, informando o trecho do automóvel aqui na posição 13, remota do Pátio Pessoal. Estou aqui, ciente, boa noite. A todos aí, uma boa noite. Trip 5436 no solo 57, está autorizado o táxi na minha escuta via Alfa e Índia para o portão 01. Autorizado Alfa e Índia para o portão 01, 5436. Salvador, 5 inside. this 585, go ahead. Yes, sir, we are on the stand number 9, Station Victor, MST-20 to Buenos Aires, Ezeiza. Can we have a clearance? Stand by 1 minute, I'm gonna check your transponder code, okay? Level 3802, Ezeiza, stand by. Okay, standing by. Foi testando objeto no localizador? Afirmativo, está estabilizado. Durante aproximação, chame 2-5-2-9-5, bom pouso. 1895, torre web 537. 600 da Sena, desça para 2000, fome no curso do localizador. 2000, fome no bloco 3600. Web 5837, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Está na aproximação, vai guardar o web 5837. Oh, ok, 5837, cheque tem? Baixado e travado. Está livre o pouso, 10, 150 graus com 06. Sente livre o pouso, web 5837. Web 5796, vai passando 080 para 060. Isso para 2000 pés, o altímetro no 05, vai no localizador. Quatro no localizador, 107 no meia. Durante a aproximação, chame 2-5-2-9-5, bom pouso. QNH 1015, radar 7. normal arrival. Oi, Salvador, tá no 3600 barragem. Sou 3600, continua aproximação, aguarde livre pouso. Claro, pista livre, tá no 3600. Web 5837, o solo foi o 03, libera a direita na minha escuta e táxi livre até o pátio 3, atento ao sinalizador. Ok, livre à direita, só escuta no pátio 3, Web 5837. Tan 3600, tem livre pouso, vento 150 graus, 0-9. 1-0 com meu autorizado, 3600. Anders 585, stand by, ok? I'm talking to Recife Center about your flight plan. Ok. Solo 05, libere na minha escuta, táxi Alfa e Juliette para o portão 08. Na sua escuta, táxi Alfa e Juliette, portão 08, 3600. 207 no meio. Sete aproximação, chame 2-2-9-5, composto. 18-9-5, Portugal 019, descent to 2000 feet, turn 81015, report localized course. Descent 2000 feet, turn 81015, we'll report established from localized, but Canary West, Portugal 019. Yes. Canary West, Portugal 019. Pra checar o trem, copiado livre pouso, 57 no meio. Baixou e travou, vai passar o externo, web 57 no meio. 57 no meio, livre pouso, 140 graus, 07 nós. Livre pouso, 57 no meio. And it's 585 south of the ground, south of the tower, correction? Go ahead. Are you ready for a start and start up and push back? Yes, I'm ready. Okay, clear for push back and start up, call, stand by for ET clearance, okay? Okay, we started pushing, started doing, under 5-5. And it's 587, it's 2-0 level 320, standby. Webjet 57 no meio no solo 10, mantenha a minha escuta, libera a direita, táxi Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, na sua escuta, 57 no meio. Yes, 585, right copy? Right copy, sir. Clear to Zaza level 380 via Upper Whisk 58 until Sierra Charlie Bravo, then Upper Alpha 310, after that via flight plan route, runway 10, left correction, right turn, dial departure.